fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber. Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde sou. Agora só falta você, yeah. Agora só falta você, uh-huh. Agora só falta você, yeah. Agora só falta você. Ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só faço.